o céu com suas centelhas e vendo as estrelas mudar de lugar. Vejo da lua seu lume com os vagalumes no escuro a brilhar. Este meu reino encantado é abençoado por nosso Senhor. Graças à mãe natureza, fartura na mesa tem o lavrador. Eu sou um caboclo rude, mas tenho saúde, a paz e o amor. Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior. Se existe a felicidade, nasceu na verdade no interior. Em Brasília, 5 horas e 5 minutos. Agora deixa eu mandar um bom dia, um abraço para todos os taxistas, meus amigos aí do aeroporto Benedito. Um bom dia para o Carlinho Leiteiro lá no Núcleo Rural Taquara. Um bom dia para o Rubão, para o Dinho e toda a turma da Embrapa que estão agarrados aí tirando leite. Um bom dia a todos meus amigos da feira, dos sítios que estão agarrados aí no pé do leite, no assentamento. Um bom dia para você, Rogério. E agora deixa eu falar com meu amigo Severino Milanês. Bom dia, Severino. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. No nome de Jesus, graças a Deus, tá bom, deu uma chuvinha. Choveu por aí? Choveu, um aí... pouquinho, mas choveu. Já é o começo, né? Já. Então tá certo. E o que, que você quer escutar? Eu vou, não sou fã, mas eu vou mandar essa música principalmente pra Chiquinha, Cristi Rato. Pode de Luar. Sim. Eu ofereço para o Hélio Mesquita, aniversariante de hoje, que deu muitos anos de vida. E ontem foi o do Olídio. Olídio foi ontem. Sim. Eu ofereço para Chiquinha, Milton de Castro, Geraldo e Avani, Hélio Corto, e Terezinha Braga, Terezinha Prima, Oscar e família. Francisco Pimentel, Mercedes Babadilha, Geraldo Silva, Marlene, Maria Helena, Eli Ferreira, Alaíde, Tô, e Davi Rocha, Divina Serra, Maclite de Oliveira, Neuza Serra, Adalaíde, Ana Paula, Zé Serra, Juarez e Solange. E para todos os vídeos que estão ouvindo, ok? Tô ok, obrigado, boa semana, até amanhã. Em Brasília, 5 e 7. Tião era um mulato forte, alegre e destemido. Nasceu do amor feito na terra em meia planta. Pegava no cabo da enxada e campeava o gado. Tristeza era coisa que não se via do seu lado. Depois da roça ia pra venda um copo de cachaça. Cantava, tocava viola e fazia graça. O peito largo, o riso claro, amigo dos amigos. Não tinha medo de ninguém, zombava dos perigos. Um dia ele sentiu no rosto os olhos de luar da filha do patrão. E um doce amargo, alegre e triste entrou no coração. Tião não mas o mesmo desde que sentiu o brilho desse olhar. Sentiu pela primeira vez vontade de chorar. Mas um feitiço do olhar entrou feito veneno. O olhar da filha do patrão no seu corpo moreno. A esse olhar tinha mais luz que o sol do meio-dia. assim que não devia. E uma lágrima rolou dos olhos de luar da filha do patrão. Seu rosto branco avermelhou na força da paixão. Então o céu chegou na terra, quando amor existe fica tudo igual. E o amor aconteceu no meio do canavial. Mas o orgulho do patrão ainda era mais forte. A honra se lava no sangue, uma jura de morte. O fruto desse amor não pode ver a luz do dia. À noite o som de um tiro, um corpo cai na terra fria. Mas tudo que aqui se faz, aqui também se paga. A mancha do sangue na terra nunca mais se apaga. Por 7 anos nada mais nasceu naquele chão. E a noite escureceu de vez os olhos do patrão. Mas quando é noite de luar, tem gente que já viu em meio à plantação um negro levando um menino louro pela mão. Os dois correndo pelo campo vão deixando um rastro de luz sem igual. O rastro de um amor no meio do canavial. O rastro de um amor no meio do canavial. Em Brasília, 5 horas e 12 minutos. Lembrando vocês que o Encontro dos Amigos do Brasil Caipira será dia 25 de outubro, lá no Clube das CAD, no domingo. A partir da semana que vem, quem quiser os ingressos já tem na bilheteria. Mas não precisa pressa não, porque no dia lá vai ter pessoal para atender todo mundo, tá bom? Mas você pode entrar no site aí, Clube das CAD, que você vai ver tudo sobre o clube, como chega lá bem pertinho aqui da Ponte JK. Bom, agora são 5 horas e 13 minutos, deixa eu falar com meu amigo Armando. Bom dia, Armando. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com o amigo? Tudo. Então tá bom, descansou um bocadinho? Um cabra. Então tá bom, e o que que você separou aí pra nós ouvir? Minha infância, com Valdo Reis e Rimador. Certo, pra quem você manda? Pro Godoy, pro Brandão, pro Hélio, e o resto... Uma lapada só? É uma lapada só, o resto vai. Não peguei o nome de todo mundo ainda, né? Tá certo. Ó, um bom dia pra você, boa terça-feira, boa semana. Bom dia. Em Brasília, 5h13. Cresci na lavoura, no cabo da enxada, trabalhando duro desde pequenininho. Eu recordo bem quando meu pai dizia: tomara que a vida mude seu destino. Eu ia pra escola nos dias marcados, domingo e feriado era pra brincar. Meu cavalo de pau, amigo e companheiro, naquele terreiro eu a galopar. Levantava cedo pra fazer de tudo, limpar o terreiro e também o quintal. Varrer a folhagem da velha paineira e colher os frutos do grande pomar. Ajudar mamãe a cilindrar o pão e acender o fogo do forno de bar. Fazia vassoura no mato guaxumba e ainda ajudava a selar os cavalos. balaio levava rastolho de milho, a cana cortada e um pouco de sal. Era bater no coxo, eles já conheciam, vinho atrás do outro até no curral. Era animais mansinhos que dava até gosto, eu sempre sozinho cuidava de tudo. Só levava algum rapa do próprio papai quando eu afrontava o touro veludo. O serviço da roça papai que fazia dominava o arado e o tombador. Uma parelha de mula que nós possuía porque não podia comprar um trator. Cavalo petiço era pros passeios, mansinho ensinado e bom marchador. As argolas de prata no arreio brilhava porque eu cuidava com muito amor. Depois de crescido mudei pra cidade, que coisa mais tola que eu fui fazer. Hoje eu sinto no peito uma grande saudade que a todo momento vem me corroer. Voltar não tem jeito, tenho que ficar pra ver os meus filhos estudando crescer. E assim levo a vida sem reclamação, porque eu peço a Deus pra nos proteger. Em Brasília, 5 horas e 17 minutos. Agora eu mando um bom dia, um abraço pro João Benedito lá em Cuiabá. Um bom dia pra Suca, pro Miranda, pra Leocádia, pra Lurdinha, pro Plínio, pro Tião Camargo, pro Nerso da Viola, pro Zé da Barca e todos os amigos aí que nos escutam pela Rádio Câmara Bauru. Bom dia pra vocês. E agora deixa eu falar um cadinho com meu amigo Edival. Bom dia, Edival. Bom dia, Luiz. Choveu aí por onde você mora? Deu um chuvisquinho aqui, Luiz. Começou a melhorar pra respirar ou abafou? Abafou também. Tá certo, mas logo ela vem pra valer, né? É, ontem, quando eu vim da Bahia ontem, começou a chover de Formosa ali. Foi? Foi. Quando começou os pinguinhos, já tava passando ali pra cá de Formosa um pouquinho. Aí você se animou? Eu me animei. tá certo. E o que o amigo quer ouvir? É, encontro, como é que chama aí, você falou aí? É, aonde encontrar Jesus? Aonde encontrar Jesus? Pra quem você manda? Pro Oscar, pra Leonil de Siqueira, pro Inácio Unaí e pro pessoal da roça aí, né, Luiz? Certo. Os tirados de leite aí, né? Rubão, Mário, Dinho. Carlinho. Onde é que o Carlinho fica aí, ô Luiz? Lá no núcleo rural do Taquara, quando você vem da Formosa, antes daquela ponte. Ah, é pra ali, né? É, daqui pra lá fica o lado direito. Ah, beleza. Tá bom? Tá bom, então pra todo mundo tá na escuta. Luiz. Obrigado, um bom dia, até amanhã. Até amanhã, bom dia. Em Brasília, 5h19. Certo dia alguém me perguntou: me diga onde eu posso encontrar Jesus. Se tá nas águas, tá na terra ou no céu, ou se ver ele pregado em uma cruz. Se meu amigo, ele está em toda parte, ressuscitou entre os discípulos, apareceu. Ele está entre toda a humanidade, está com o homem quando o homem está com Deus. Deus está onde há paz e amor, é só chamar que Deus ouve a nossa voz. Vamos louvar a Jesus nosso Senhor, vamos cantar, Deus está aqui entre nós. é paz, Deus é amor, Deus é bondade. Deus é o caminho, é a vida, é tudo isso. Todas as vezes que ferir o seu irmão, você está crucificando Jesus Cristo. Se entrega a Ele e terá felicidade. Ele estará guiando o caminho seu. Toda vez que perdoar o seu irmão, você está segurando a mão de Deus. Deus está onde há paz e amor. É só chamar que Deus ouve a nossa voz. Vamos louvar a Jesus nosso Senhor. Vamos cantar, Deus está aqui entre nós. Deus está onde há paz e amor. É só chamar que Deus ouve a nossa voz. Vamos louvar a Jesus nosso Senhor. Vamos cantar, Deus está aqui entre nós. Em Brasília, 5 horas e 22 minutos. Agora eu mando um bom dia, um abraço pro Vanderlei lá na Bahia, seu Rubens lá no Maranhão, Burguelo Hermínio lá no Paraná e Edu Carreiro lá nas Minas Gerais. Bom dia pra vocês, 5h22, e agora deixa eu falar com meu amigo Newton de Castro. Bom dia, Newton. Bom dia, meu amigo João Luiz Rocha, como vai? Tô bom, e você? Graças a Deus, tô na paz. Agora com o início de uma chuva, melhor ainda, né, meu amigo? Isso, na cidade de Serrana choveu? Olha, ontem à noite caiu um carocinho bom e promete mais ainda. Isso. Ótimo, graças a Deus. Então tá, mas Luiz, eu gosto sempre de iniciar, né? Uhum. Agradecendo em primeiro lugar a Deus mais esse dia lindo e maravilhoso que só Ele pode oferecer. E digo mais, meu amigo, agora a coisa vai ficar melhor, porque com a chuva tudo vai se amenizar. Certo. Ô Luiz, hoje nós vamos ouvir com Belmonte Amaraí, Verdes Campos da Minha Terra, e vamos mandar especialmente aí pro seu Wellington de Mesquita, que é o aniversário de hoje, e todos também, ou todos os aniversários de hoje, que Deus abençoe a eles, né? E um grande abraço ao Inácio Naí, ao seu Adônio Capote, ao Oscar Neto e família, ao seu Geraldo e a dona Vani lá no Paraná, ao seu Rogério do Assentamento Renascer em Salgadinho, né? O Josimar da QNG, a dona Maria Eunísia, a Anete e a sua irmã Janete, na Recanto das Emas, né? O seu Geraldo Silva, o senhor Tomé de Souza e a dona Santina lá em Planaltina, o seu Vardim, Samambaia Norte, a professora Silvana, que até sem truco, e todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara, Luiz Rocha. Um abraço para Manu, Fernando, Biano, e um bom dia para todos mais uma vez. Você também, com Deus. Sim, com Deus também. Em Brasília, 5h23. neste instante que vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E nos sonhos eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia do Legislativo. Rádio Câmara. A sintonia que liga você. Em Brasília, 5 horas e 29 minutos. Um bom dia a todos os padeiros que eu sei que estão com a mão na massa preparando o pãozinho aí, porque daqui a pouco o patrão chega, vai abrir as portas e precisa fazer um negocinho. Bom dia pra vocês. E agora deixa eu falar com meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, seu Luiz. Aquela mão prejudicou nós? Ah, rapaz, e o Fernandão me zoando aí, seu Luiz, ó. Fernandão e Bibiana, ó. Mas, pensando que eu sou tricolor, mas eu poxa, é bom futebol, não pode ter um apito amigo, não. É, agora, e ele disse que não percebeu, não, nem sentiu. É, deixa ele, quando for contra ele, ele dá o um pulo lá longe. E o que que o amigo escolheu para escutar? Ó, vamos homenagear o aniversariante de hoje, né? Aham. Ele fica, eu tentava lembrando o que ele fala, mas não consigo, né? Dormindo acordado, não sei como é que é. É, eu sei, agradece a Deus primeiro e tô de... É mais ou menos por aí. É, vamos agradecer a Deus por ele ser amigo da gente, fazer parte da nossa família. E que Deus abençoe a ele, todos os aniversariantes do mês, da semana. E que o senhor tenha um bom dia, e o Bibiano e o Fernandão aí também. E todo que estiver na escuta, seu Luiz. Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, seu Luiz. Em Brasília, 5h30. Quando eu era um forgazão novo, se eu contar, sei que o povo admira. Eu cantei muitos bares importantes e também nos teatros caipira. Eu cantava com uma moreninha, pra aqueles arrebaldes, pra aqueles catira, e o povo tudo admirava por ver o bom peito da dona Jandira. Fazenda de uma dona que veio da Síria. Lá os forgazão se amedrontaram por me ver tinir as cordas caipira. Fui fazer a minha saudação, quase que me puseram na envira. Lá perdi meu chapéu de castor, mas salvei minha vida e da dona Jandira. Foi no ato de um casamento, nós saímos passear na vila. Quando foi da igreja pro civil, nós dois era os primeiros da fila. O escrivão fez um ar de censura, respondi no meu modo caipira, perguntou como é que eu chamava, eu me chamo amor firme da dona Jandira. Apartei da formosa morena por enredo da prima Porfíria. Ela andava só triste e chorando, eu também já fiquei meio gira. Vou fazer uma promessa custosa só pra ver se a nossa sorte vira. Ainda tenho uma viva esperança de deitar nos braços de quem, companheiro? Da dona Jandira. Em Brasília, 5h33, acabamos de escutar Dona Jandira com Zico e Zeca. E já há pouco, quando eu falei sobre o Encontro dos Amigos do Brasil Caipira, veja quem vai estar nesse dia cantando lá para nós. Zé Mulato e Cassiano, Luiz Mulato e Mosaí, Vanderlei e Valteci, Diego e Gustavo, Avaré e Jataí, Vomi Batista e Aparício Ribeiro, Paulo Souza e Adriano, Goiano Silva e Jaguaré, Boiadeiro e Morondim, Paulo e Dênio, Marco Aurélio e Montenegro, Anderes e Fernandes. Também tem o nosso amigo Edson da Feira com os grupos de Catira e mais um punhado de duplas que depois que eu tinha feito o cartaz se ofereceram, que depois vocês vão ter a surpresa lá. 5h34 e agora deixa eu falar com meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz Rocha. Você tá bom, tranquilo? Bom, choveu por aí? Pois sou, ameaçou, começou a pingar um pouquinho, fiquei até animado, mas tem até quente, calor demais, muito quente. Mas viu? Quanto mais demorar, mais tá perto, né? Pois é, tá ficando próximo, graças a Deus, que ainda tá quente, rapaz, que tem que tá. Vai, vai, não é brincadeira, não. Vai aguando o quintal aí pra modo de refrescar. Vai ajeitando. E aí, o feriado foi bom? Descansou bastante? Foi bacana? Eu fico quieto matutando as coisas, não posso parar não, escrevendo umas modas pro povo aí e matutando. Olha, bom demais. Eu aproveitei, fui lá para Corumbá 4 lá, que eu não conhecia, foi conhecer aquela represa lá, que maravilha. Ali é bom. Que trem ajeitado. Do Zé Mulato tem uma chácara lá. É. Meu céu, o nome da música. É o nome da chácara ou o nome da música? O nome da chácara, eu vou achar qualquer um dia, eu acho que eu vou lá, com certeza. Certo, e o que você escolheu para escutar? Luiz, vamos mandar para toda a turma aí do Brasil Caipira, que está ligado ao Brasil Caipira, e falar para a turma aí que quiser escutar uma boa moda também à tarde. A pessoa escuta de manhã você. E à tarde? Com o Padre Brandão, né? É 105.9 FM, né? Ou radiovizianfm.com.br. Certo. É só ligar que vai escutar o mesmo estilo que escutei da manhã. Tá bom. Tá certo? E vamos ouvir com o Zirizalo, Velha Viola. Tá bom. Com Deus, até amanhã. Obrigado, Luiz. Em Brasília, 5h36. Viola pendurada ali no prego, herança que eu carrego até o fim da minha vida. Viola que tocava pelas ruas, em tantas noites de lua, você foi a preferida. Viola que ponteava em serenata, por toda a zona da mata, onde eu era morador. O meu parceiro que por lá ainda mora, já não toca mais viola, já não é mais cantador. Viola, quantas vezes debrucei em seu bojo, solucei, chorei sem consolação. Há tempos em meus braços não te pego, mas viola eu te carrego dentro do meu coração. Viola, velha amiga de seresta, só você é que me resta de um passado que morreu. Suas cordas já estão enferrujadas num cantinho abandonada, solitária como eu. viola está perto nosso fim. Presinto dentro de mim o final dos dias meus. Sinto minhas forças fraquejando, vejo se aproximando o momento do adeus. Viola é meu último abrigo, eu quero junto comigo só você que me consola. Eu quero escrito em minha campa esse letreiro: aqui jaz um violeiro e sua querida viola. Brasília, 5 horas e 38 minutos. E agora deixa eu falar com minha amiga Leonilde Siqueira, que eu vi. Ela foi na festa do morango e ainda botou um selo da Globo no braço. Bom dia, Leonilde. Você viu como é que nós estávamos chique? Vi. Não, nós vamos ser atriz da Globo e o Severino vai ser nosso segurança. Tudo bom, Leonilde? Graças a Deus, tudo bem. Você não foi na festa do morango? Não, não, eu não podia, não. E eu, igual eu falei pra você, mas foi tudo bem. Eu nunca, na verdade, eu nunca fui naquela festa, não. É mesmo? É. Não, tava bom, né? A gente que não tinha o que fazer, fazer nada lá também era bom, né? Mas o calor tá insuportável, né, Luiz? O negócio é que tá bravo aí, você não aguenta ficar muito tempo porque tá difícil, né? Mas vai ficar melhorar. Bom. Vai chover, diz que choveu por aí, né? Aonde eu moro não, mas beirando sim. Pois é, aqui na Samambaia nem sinal. Mas vai acontecer, né? Bom, vai. Hoje nós queremos mandar assim, os parabéns pro seu Wellington Mesquita. Felicidade para ele, muita saúde, muita paz. Que Deus o abençoe. Como ele diz, né? Vamos agradecer a Deus por esse dia. Nós vamos agradecer por ter um amigo como ele, que é gente finíssima, maravilhoso, uma pessoa incrível, né? Certo. E aí nós vamos ouvir Lembrança de um Carreiro com Dourado e Douradinho. E eu vou mandar aí para os meus amigos, o Josimar da QNG, o seu Walter, pai do Valteci, também para o Valteci, né? O seu Manuel Pedro, o seu Manuel Félix, a Cláudia de Formosa. Ah, e agradecer a Cláudia que ela veio se hospedar aqui no final de semana, né? Foi muito bom. E eu gostei demais da visita dela. A hora que ela quiser repetir, a casa está às ordens. Certo. Também para Tioco, para Zezé, para Chiquinha, Jandira Rosa, o Newton de Castro, a Nete, a Silvânia, lá do Café Central, com o seu Joaquim também, o Edival, enfim, toda a nossa família caipira. Uma ótima terça-feira, um bom começo de semana, né? Porque, na verdade, nós vamos começar hoje, né? Semana menor. É menorzinho. Ainda bem que, ó, eu vou trabalhar 2 dias e meio. Aí já tô de folga de novo. E pro Fernando, Bibiano, pra você, fiquem com Deus e até qualquer hora, né? Porque tá muito difícil conseguir, tá bom? Tá bom, com um Deus também. Fica com Deus. Em Brasília, 5h41. Antigamente, quando aqui era sertão, este pedaço de chão que é meu berço adorado, meu velho pai era um pobre carreiro e eu era candeeiro, trabalhava com você. Mas agora o progresso evoluiu e os caminhões chegaram e o carro de boi sumiu. Hoje só resta no fundo do mangueirão um velho carro de boi encostado no galpão. Me faz lembrar do Chitinha e do Mimoso, do Mairiado e do Lustroso, do Valente e o Tufão. E as cangas e as brochas empoeiradas e a esteira jogada apodrecida no chão. Thank you. ainda me lembro, na ladeira do Lajeado, quantas vezes o boi malhado achovelhava no chão. Por ser brioso e um boi muito ligeiro, ele não aguentava grito e nem chocalho de ferrão. E meu carro, cantando apaixonado, até hoje está guardado dentro do meu coração. E meu pai, que hoje está velhinho, com a idade está fraquinho, não pode mais trabalhar. Quando ele olha no velho carro de boi, do tempo que já se foi, ele começa a chorar. E como dói a dor de uma saudade do tempo da mocidade, que não volta nunca mais. Em Brasília, 5 horas e 44 minutos. Eu mando um bom dia para todos os amigos que estão na labuta, que às 6 horas vai pegar o rumo de casa. Um bom descanso para vocês. E para vocês que às 6 horas tem que sair para mais um dia de peleja, começa a se aluir aí para modo você não se atrasar. 5h44, e agora deixa eu falar com meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo bem, e você? Tudo bom também. Botafogo jogando bom, hein? Tá até melhorando, né, rapaz? Tá melhorando. Quem sabe nós chega lá. Chega. É melhor do que esperar o Vasco. Deus o livre. Então tá bom. E o que que o amigo quer falar e ouvir? Ô Luiz, se você me permite, eu quero agradecer a Deus por nós estar enxergando mais um clarão do dia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Ô, meu amigo Edson Mesquita. Posso embunhar os nomes? Pode. Você sabe quem é o construtor de Brasília? É, sei. Fulon. Nosso amigo Fulon, bom dia. O Edson Mesquita, com todo respeito, que eu tô lembrando aqui o jeito de você falar, a gente gosta muito. Parabéns pra você, meu amigo. E um abraço aí pro Severino Milanês, o Edival, o Armando, o Nilton de Castro, o Josimar das QMG, o Brandão, o Dona Leonilde, o Lourival de Birigui, o Capote, o Dilano, o Inácio, o Geraldo e a Dona Vani, Edson da Feira e todos os companheiros lá já estão mexendo com as verduras. As duas Alaídes, Sobradinho e a de Luziana, o Hélio Tipinho. E para todos que estão na escuta, eu vou oferecer essa moda, eu já disse especialmente para o Hélio de Mesquita, eu sei que ele gosta muito de Silveira e Barrinha, Luiz. E a moda também, ele é uma das preferidas dele, que eu sei que ele pede sempre Coração Apaixonado, é do Barrinha essa moda aí, foi gravada em 1970. Wellington, aproveita o dia, meu amigo, tudo de bom pra você e um bom dia pra você, Luiz. Bom dia, em Brasília, 5h46. Por que que vivi chorando? quero desengano. Bate, bate coração, mas não quero desengano. E não quero mesmo coração apaixonado. Chora, chora coração, deixa ele soluçar. Se aliviar, só estando a seu lado, pra você se aliviar. E alivia mesmo o coração. Está cheio de saudade esse pobre coração. Está cheio de saudade esse pobre coração. O amor dessa morena é a minha perdição. O amor dessa morena é a minha perdição. Em Brasília, 5h49. Agora eu mando um abraço pro Cabo Silva lá em Planaltino de Goiás, na Lagoa Tur. Bom dia pro piloto, um bom dia também pro Joviano e pra Conceição. E um bom dia pra Neuza, pra Yolanda, pro Tom e pro Índio na Panificadora Brasil, que abre as portas já desde cedo. Estão escutando e quando abre as portas pra negociar, não tira da Rádio Câmara. Bom dia pra vocês, tudinho aí. E agora deixa eu falar com meu amigo Vardim. Bom dia, Vardim. Bom dia, Luiz. Bom? Bom, garrado? Rapaz, hoje eu peguei duas pichadas mais no feriado nosso aqui, rapaz. O pessoal tá mexendo com os maquinários aqui na empresa e eu disse que tem umas pichadas mais no feriado, vou ficar hoje de folga ainda. E Maria, você viu o sinal de chuva ontem? Pai, aqui deu embaixo, aqui lá pra Dona Leonilda não choveu, mas aqui embaixo deu um chuvisqueirinho, tá bom, rapaz. Então tá. Só que o trem... Oi. Pode falar. Só que o trem esquentou demais depois, viu? mas primeiro vem o sufoco depois, né? O bafo. Aí deu uma queimação danada aqui também, queimou tudo, fumaceiro e trem ficou feio. A melhorar, e o que que você quer assuntar? Vamos ver aí o Goiânia Paranaense aí com a moça caipira aí. Bora, e pra quem você manda? Você pode buiar uns nomes aí? Quando pode. Eu aqui no escrito? Pode. Então, em primeiro lugar, vou mandar um abraço pra ele aí, feliz aniversário pra ele, Deus, parabéns pra ele, Deus dá muitos anos de vida, felicidade e saúde pra ele, que tenha bastante sucesso na jornada dele. E pra você e sua família, um abraço. O Oscar Neto acabou de falar, um abração pra ele e a família dele, a esposa dele, o Bento e Dona Isa, pra o Josimar CNG, Dona Leonilda, que falou também, pra o senhor Galinho Capó, Severino Menanese, o Tomé de Souza, a esposa, Maria Helena, em Ceará, Marlene Geraldo Silva, o professor Silvânia, Bebiana e o Fernando. Vou mandar um abraço para o Manu também, para o Lorival de França lá, Lorival França e família, para o pessoal lá de Bauru lá, né, para o pessoal Leocádio, pessoal, todo mundo lá. Uhum. E para o... Enfim, para todos, para o Nilton Cássio e família, e nosso de Naí, um abraço para todos aí, a Laíde, a Adelaide, Maria Rita, e um abraço para todos, boa semana para todos aí, fique com Deus, um abraço, Luiz. Outro, em Brasília, 5h52. Moça da roça, de perna bem grossa e feitiço no olhar, na flor da idade veio pra cidade para estudar. Ora com a madrinha que é minha vizinha de apartamento, tô apaixonado por este pecado que é o monumento. Música. morte sem concordância. É nós fica, é nós vai, é nós foi, é nós sai, mas não tem importância. Ela disse pra mim, responde meu bem, sim, esta minha pergunta. Se nessa esfregança eu pegar a pança, nós dois se ajunta. Essa moça caipira uma hora me pira quando abre a boca. Fala as horas, o vidro pra mim tem sentido, é um dizer de cabocla. Essa convivência já deu influência no meu português. Vejam só como pode, eu já falo pro mode, caipirei de vez. Eu gosto da linguagem toda, caipiragem desta caboclinha. Mesmo falando errado, eu não tô preocupado, ela é minha rainha. Sobre a pergunta dela, perdoa a fivela, mas vou responder. Se vier um filhinho, já tem um cantinho pra juntos viver. Em Brasília, 5 horas e 55 minutos. Já já está liberado o telefone para você ligar e pedir sua cantiga. 6132161734. Enquanto isso, vamos escutar essa moda, primeira vez tocada aqui. Delei Dorivan, Desprezo. Desprezo de alguém, eu fiquei muito doente. Ela foi e não voltou, dizendo um adeus pra sempre. Eu sou um homem valente, mas desprezo eu não aguento. Depois que ela me deixou, eu não sou nem 10%. O meu coração no peito, cada batida é um lamento. Cada batida é um lamento. Eu canto pra não chorar, disfarço a saudade dela. Eu faço amor com outra, mas o pensamento nela. O meu filhinho inocente para mim vem perguntar: papai, onde está a mamãe? Pra não ver ele chorar, respondo que está viajando, mas um dia vai voltar. Mas um dia vai voltar. Se estiver me ouvindo, vai lá em casa um pouquinho. Se não quer ver minha cara, mas vai ver o seu filhinho. Quem sabe mude de ideia, pra me resolva voltar. Não precisa dizer nada, basta só você ficar. Vai ter fim meu sofrimento quando você regressar. Quando você regressar. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo.

levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando. Hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Em Brasília, 6 horas e 4 minutos. Se você saiu de casa agora para mais um dia de labuta, que venha com segurança. E você que saiu do pé do eito para casa, um bom descanso para você. 6 e 5, e agora deixa eu prosear um cadinho com minha amiga Marlene. Bom dia, Marlene. Bom dia, Luiz. Tudo bem com você? Tudo bom, e com você? Melhor agora. Então tá bom. O que que você quer ouvir? Eu quero ouvir com Léo Canhoto e Robertinho, apartamento 37. Uhum, pra quem você manda? E vamos oferecer pro nosso amigo Wellington Mesquita, que tá aniversariando hoje. Ele gosta muito dessa música que eu já vi ele pedir, né? Sim. E agradecer que nós estamos de joelho todas as vezes que ele... que ele reza aí pra nós, né? Ah. Que Deus dê muitos anos de vida pra ele, ilumine ele junto com a Dona Almerinda. E para todos os irmãos caipiras, tá? Para você, Manu, também, para o Fernando, Bibiane, e para toda a nossa família. Um bom dia para você, um bom começo de semana, que já está quase terminando. Tá, bom. Para você também. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Em Brasília, 6 e 6. Fosse o fim, ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei triste sozinho a chorar. O sol desceu e a lua veio novamente. Eu esperava, mas meu bem não quis voltar. Segui seu rastro na areia da estrada, na esperança de encontrar o meu benzinho. Brasília, 6 horas e 8 minutos. E agora vou dar uma esticadinha até Sobradinho, falar com a minha amiga Teodora. Bom dia, Teodora. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom? Tudo bom, e com você? Graças a Deus. Aqui deu uma chuvinha ontem na minha roça, aguou minhas plantas. Foi bom demais, viu? Então tá bom. Olha, aqui a música do Bando As Raízes, tá? Com Jade Jefferson. Sim. Eu ofereço ao aniversariante, o Wellington de Mesquita, não é? Uhum. E todos os demais aniversariantes. E para Laído, para Oscar Neto, para o Severino Milanês, para Leonides, a Leninha, para toda a turma, tá? Tá para vocês também, tá bom? Tá bom, obrigado. Boa terça-feira a todos. Fiquem com Deus. Você tá? Também. Tchau. Amém. Em Brasília, 6 e 9. Comecei cantando a terra e a terra ainda canto na poesia pé de serra. Os versos têm mais encanto, as rimas falam do chão. Tem um cheiro lá do mato, escrevo com coração. Não fugi da tradição, não sou um filho ingrato. Comecei com a viola, a minha paixão primeira. Com ela sigo feliz, adubando as raízes da cultura brasileira. Mesmo que hajam crises, a bandeira está segura. Quem abandona as raízes compromete as estruturas. Se disserem que eu mudei, pode crescer a boato. A bandeira está na mão, não fugi da tradição, não sou um filho ingrato. Comecei com a viola, a minha paixão primeira. Com ela sigo feliz, adubando as raízes da cultura brasileira. Não deixarei da viola, nem mudarei meu estilo. Por ela meu pranto rola, é uma paixão sem sigilo. A ela devo meu tudo, é esse o meu relato. Com ela canto sertão, não fugi da tradição, não sou um filho ingrato. Comecei com a viola, a minha paixão primeira. Com ela sigo feliz, adubando as raízes da cultura brasileira. Em Brasília, 6 horas e 11 minutos. E agora vamos dar uma esticadinha até o Ceasa pra gente saber como tá o preço das coisas por lá. E nós vamos conversar com Fernando Nogueira. Bom dia, Fernando. Bom dia, Luiz, e bom dia a todos os ouvintes. Fernando, enquanto a chuva está só ameaçando, e nesse tempo quente, o que que está bom para vender e bom para comprar? Bem, Luiz, com esse clima, né, favorece muito a produção de folhagens, né? Sim. E as folhagens, elas estão, já vinham já desde o mês de julho mesmo, já com um preço bem mais em conta, e elas continuam nesse viés de queda, não só aqui em Brasília, mas em outras regiões do país. Sim. É, mas fora as folhagens, nós tivemos forte queda no tomate. Tomate, nós tivemos uma queda de quase 40% em relação a julho. E uma das explicações é justamente essa forte calor e sem essa perspectiva de chuva. O tomate produziu muito e alguns produtores resolveram arriscar na cultura, o que aumentou a quantidade de tomate aqui na nossa praça. Quer dizer, todo mundo arriscou e produziu bem, o preço cai. E é, exatamente. Aí depois acaba tendo até prejuízo, né? O tomate, especialmente na semana passada, ali estava numa faixa de preço praticamente empatado com o custo que a gente conversa de que seria para produzir uma caixa de tomate. E assim que começar a chuva, o que sobe de preço? Olha, começando a chuva, as folhagens devem subir. O tomate, ele é bem sensível, deve subir, apesar dessa queda grande que ele teve. E batata pode ser que suba também, com a chuva dificulta a colheita. E que deve ficar com preço mais elevado nas próximas semanas, independente se chover ou não, Luiz. É limão, laranja, os citros, de maneira geral, eles vão ficar mais caros. Mas mesmo assim, é melhor torcer para chover, mesmo o preço subindo de alguma coisa, né? É, bem melhor torcer para chover, hein? Inclusive já teve alguns lugares aqui em Brasília que tiveram umas garoinhas ontem à noite. Certo, e aquela itinerância do ônibus do Ceasa, continua? Continua sim. E os dias e horários continua disponível no site da Ceasa. Tá certo, com qualidade e preço bom. Sim, sim. Ali não tem muita variação de preço, não. Tá certo. Fernando, muito obrigado pelas informações. Um bom dia, estamos sempre à sua disposição. Um bom dia para todos e uma excelente semana. Obrigado. Em Brasília, 6 horas e 14 minutos. E agora deixa eu falar um cadinho com meu amigo Maringuete. Bom dia. 6 horas e 14 minutos. Deixa eu acabar de fazer um ajustamento ali. 6 horas e 15 minutos. E vamos aproveitar já que o Fernando falou. Fernando Nogueira, do SEASA. Então, vou passar para vocês aqui o itinerário do ônibus da SEASA. Hoje, está na Granja do Torto, das 7 às 12 e das 7 às 13, estará no Recanto da Zema, Avenida Potiguar, das 14 às 18, no Varjão, próxima feira. Quarta-feira, no Paranoá. Quinta-feira, das 9h30 às 13, no Gama, das 8 às 12, no Jardim Mangueirão. Sexta-feira, das 7 às 13 horas, Vila Telebrasília, próximo ao Zoológico, e das 7 ao meio-dia, em São Sebastião, próximo à administração. No sábado, das 7h30 à 1 da tarde, Riacho Fundo 2, quadra 14, e das 7 ao meio-dia, na Candegolândia, próximo ao Corpo de Bombeiros. E agora sim, 6h16, eu vou falar com meu amigo Maringuete. Bom dia, Maringuete. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha. Saudações tricolores. Não são das melhores, mas dias, que nem diz Zé Mulato, dias melhores virão. Dias melhores virão. O Josimar também é dos nossos, é? Eu não sei não, mas eu sei que ele não gosta é do vermelho e preto. É? Botafoguense. Rapaz, nosso time tá perdendo pra galo, pra gavião, pra urubu, tá dureza, viu? Tá complicado. Agora, se a gente ficar no meio dos 10, tá bom. Tá bom. É, não pode acompanhar o Vasco, viu? Não. Se ficar, o Vasco alcança. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não. Escuta, o que você quer ouvir? Rapaz, eu quero ouvir a moda da Moura Preta aí com o Tonico Tinoco. Sim. Eu ofereci aí pro... Primeiro pro meu amigo Wellington Mesquita, né? Uhum. Já saliando hoje também, né? Um amigo aí do Severino também, que ele falou aí, que tá mais aniversariando, e mais outros que tiveram por aí aniversariando, né? Sim. E o meu amigo Chivinho Merlês, o Oscar Neto, o Adelaide, a Maria Rita, nosso rei do Moca, Zé Serra e a Divina Serra, e a Neuza Coutinho, a Divina Serra e sua irmã, né? Uhum. As duas Laíres, né? Laíres Soares e Laíres... De Lusiana. De Lusiana. E o Armando aí participou aí, o Hélio, meu amigo Hélio, alô pra mim aí, né? O Maurílio. Dilana, há muito tempo que eu não mando uma voz pra ele, Tioco, a Mercedes, né, Mercedes, uhum. E Rosa Caetano, Flor também participou aí também, da hora, tava um barulho lá, tava, aquele que ele participou aí, né, eu pensei que ele tava no meio da bitoneira lá, na zona, tinha uma, o pessoal tava... Um barulho de bitoneiro, não tava, tá. Tava falando, né? Uhum. Mas como diz o Eto Mesquita, o homem é o consultor da cidade, né? Certo. Então, um abraço aí pra todos eles, que eu não lembrei. O pessoal de fora, o João Benedito, o Lourivaldo, o pessoal de Bauru também, né? Que eu tô, e do Brasil, mas, como diz, mais está armado pra frente, pra todos aí. Aquele abraço, Oscar Neto, sua família aí, né? Dona Aedes, a sua prima também, seu pai, e todos mais aí, um bom dia aí. Vamos ver se nosso tricolor melhora aí, viu? Tá certo, bom dia, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h14 e 18. Eu tenho uma mula preta, tem 7 palmos de altura. A mula é descanelada, tem uma linda figura. Tira fogo na calçada, no rampão da ferradura. Com morena delicada, na garupa faz figura. mula fica enjoada, pisa só de andadura. Ensinou da criação, veja quanto que regula. O defeito do mulão, se eu contar ninguém calcula. Moça feia e marmanjão, na garupa a mula pula. Chega a fazer serração, todo pulo dessa mula. Cara muda a perfeição, sendo preto fica fula. Eu fui passear na cidade, só numa volta que eu dei. A mula deixou saudade no lugar onde eu passei. Pro mulão de qualidade, 4 milhão enjeitei. Pra dizer mesmo a verdade, nem satisfação eu dei. Foi dizendo boa tarde, pra minha casa voltei. Sortei a mula no pasto, veja o que me aconteceu. Uma cobra venenosa a minha mula mordeu. O veneno dessa cobra a mula nem se mexeu. Só durou umas 4 horas, depois a mula morreu. Acabou-se a mula preta que tanto gosto me deu. Em Brasília, 6 horas e 21 minutos, e o Bibiano lembrou bem. Eu aproveito e mando um bom dia pro Marcelo, taxista, que a última vez que nós prosseguimos, você tava levando sua mulher pro hospital. Liga depois pra nós saber se é macho ou fêmea e saber como é que tá as coisas por aí, meu amigo. 6h22, e agora deixa eu falar com meu amigo Walter. Bom dia, seu Walter. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Bom, e você? Tudo bem. E essa... Falando daqui da Praça do Relógio. Sim. É a primeira vez que eu tô te ligando e eu quero ouvir essa música que fala da família, que vocês já descobriram aí pra mim. Tá, é. Obrigado, senhor, com Lady Laura. Pra quem o senhor manda? Eu mando pra todos os ouvintes aí da rádio, viu? Sim. E eu quero ser, a partir de agora, ser ouvinte também e participar com o pessoal aí, viu? E tá. E você também. Obrigado, é o nosso caçulinha de hoje, pode ter certeza que vai ser lembrado. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Em Brasília, 6h23. Por nossa noite de sono sereno. Pela beleza da manhã florida, por outro dia que vimos chegar, pelo trabalho que nos engrandece, pelos prazeres que temos na vida, pelo alimento que nos fortalece, por ver a nossa família unida. Agradecidos cantamos com fé, iluminados por divina luz. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Música. a esperança de ver muita paz. Em vez da guerra que tudo devora, de ver o homem pensar no futuro, não destruindo a fauna e a flora, pela certeza que temos na alma, que o Senhor vai ouvir nossa voz. Pelo amor em que acreditamos, no céu, na terra e aqui dentro de nós, agradecidos cantamos com fé, iluminados por divina luz. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Rádio Câmara, uma rádio, várias sintonias. Em Brasília, 6 horas e 28 minutos. Daqui a pouco o jornal com a palavra, mas já vou atender uns 4 companheiros e o primeiro já está na linha, meu amigo José Serra. Bom dia, Zé. Bom dia. Café já tá na cumbuca? Já tá na cumbuca. Então tá bom. E Neuza já teve coragem de experimentar? Não, ainda não foi não. Mas daqui a pouco ela vai e ela vai gostar, eu tenho certeza. Então tá certo. E o que você escolheu aí pra nós ouvir? Eu escolhi Lapidação com Zé Mulato Cassiano. Muito bem, pra quem você manda? Vou mandar aqui pro meu amor, né? Certo. E não pode deixar de dar nem vendo. Você faz exatamente o contrário. Primeiro ela, né? É, primeiro ela. E vou desejar aqui um feliz aniversário pro Hélio Mesquita, né? Uhum. Muita saúde, muita paz, que tudo de bom aconteça na vida dele. E oferecer pra vocês aí da rádio, tudo de você e a Francisca, o Vitor, né? Sim. O Oscar Neto, família, Maria Eunice, Santina de Planaltino, Wellington de Mesquita, que é o aniversariante, Marquelizo, Tioco, Mercedes Bombadilho, Geraldo Silva, João Francisco Borges e família, Maranhão, Lorival de Birigui, Maria Helena, Maria Pinheiro, Geraldo Silva, o Flor, o Josimar, o nosso caçulinha, Walter, né? Uhum. Seja bem-vindo na nossa família. E o seu Valdo, pai de Valdeci, o seu irmão... Tem o Davi e o Valdeci. Os dois, né? O Davi, certo. E o Valdeci, né? E toda a família. Certo. E a Maria Pinheiro e a Cláudia de Formosa, a menina da professora Silvana, e todo o pessoal do Café Sem Troco, e boa terça-feira para todos, e música para todos, tá? Tá bom. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6:30. Tive olhando um machadeiro lapidar uma arueira. Tão fino era o capricho, serviço de cabeceira. Tirando o casqueiro branco, o cerne era de primeira. Com o máximo cuidado, pra não deixar que o machado danificasse a madeira. Comecei a pensar e comparei conformado. Nossa vida de amarguras é um grande aprendizado. das nossas imperfeições devemos ser lapidados. As decepções que temos e o que na vida sofremos são os golpes do machado. Nosso Pai nos quer perfeitos e com infinita clemência, pra nos guiar pela vida, nos deu uma consciência, a noção do bem e do mal, e pra fazer a regência, designou um irmão, nosso anjo guardião, pra evitar nossa falência. Nossa pobre matéria é o casqueiro sem valor. Nossa alma é o cerne com futuro promissor. E o machadeiro sagrado é Jesus nosso Senhor, que em sua grande missão de nossa lapidação ensina somente amor. Em Brasília, 6h33 e parece até que é coisa combinada, porque agora eu vou conversar com minha amiga Neuza Coutinho. Bom dia, Neuza. Bom dia, Luiz. Tá vendo que coincidência? Então, como é que consegue logo um depois o outro? Pois é, pra você ver, né, Luiz? E o café, que hora você vai ter coragem de experimentar? Daqui a pouco vou lá ver se eu consigo beber, né, dizendo que tá bom pra mim. Então tá bom. E o que você separou pra nós escutar? É, Fazenda Gamileira, né, com Lourenço Lorival. E vou oferecer pra você e sua família, Oscar Neto e família, João Francisco Borges e família, professora Silvana, é o pessoal todinho do Café Sem Troco, e Leis Ferreira, é, o Isaías Rocha, é, Leonilde, é, Maria Helena, Marlene e Alaide, Adelaide família, Marca Elias e família. E pro pessoal, Luiz, de lá de Cuiabá, sabe? Que escuta a gente também, do estado de São Paulo, tudinho que ouve a gente também, né? E pro pai das músicas, Luiz, que faz as músicas, sabe, Luiz? Sei, tem que lembrar neles também, viu? Viu, os compositores que fazem isso. Isso, Luiz, isso mesmo. E essas pessoas que cantam essas músicas também, viu, Luiz? E para você e sua família, e para todos que estiverem ouvindo e gostar da música, e tenha uma boa terça-feira, viu, Luiz? Viu, e o Zé? E pro meu amor, que tá aqui. Ó, Luiz, tem hora que a gente esquece, viu? Ele tá ali, Luiz, rindo ali, ó, na porta ali, ó. Tá bom. Então tá bom, bom Luiz. Dia. Tenha um bom dia. Em Brasília, 6h35. Fazenda Gameleira, eu passei a minha infância. É uma terra tão boa que brota a esperança. Eu gosto dessa fazenda desde o tempo de criança. Na frente desta fazenda tem um lindo coqueiral e a porteira da entrada fica ao lado do corral. A casa feita de angico pra mim é especial. acordava bem cedo e já ia pro batente, mas não antes de tomar um gostoso café quente feito no fogão de lenha, um gostinho diferente. Na fazenda tinha engenho tocado por animais, pra garapa e cachaça lembro e choro demais. Se eu pudesse eu voltava o meu tempo de rapaz. E para minha tristeza a fazenda era arrendada, nosso contrato venceu, então busquei outra jornada. E assim vem pra cidade, deixando a terra sonhada. Aqui na cidade grande, um violeiro me tornei, com a viola no peito, muito dinheiro ganhei. Hoje sou realizado, porque a fazenda comprei. Seu videotape que vive em minha mente, do meu passado sofrido e do alegre presente. Agradeço ao nosso Pai, o Senhor onipotente, por me guiar sem tropeço, sob a luz da verdade, regando minha esperança no crepúsculo da saudade, pra respirar na aurora essência da felicidade. Em Brasília, 6 horas e 39 minutos. E agora vamos falar de um assunto que interessa a todos os brasileiros: isenção de imposto de renda em adicional de férias, 13º e abono pecuniário. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou no final do mês de agosto proposta que isenta da incidência de imposto de renda e de contribuições sociais o adicional de férias, o 13º, e conversão de terço das férias em remuneração e participações nos lucros das empresas. Para saber mais e o que isso pode representar para o trabalhador, eu converso agora com o autor desse projeto, o deputado Luiz Carlos Busato, do PTB do Rio Grande do Sul, que é arquiteto, está em seu terceiro mandato de deputado federal, titular da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Deputado Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. Prazer conversar com vocês. Esse dia maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul. Não sei como é que está no resto do Brasil, mas hoje aqui está um dia maravilhoso. Aqui está abafado, mas vai melhorar. Tá bem. Deputado, esse benefício com essa isenção, o que vai trazer para o trabalhador e essa não cobrança, o que, que vai representar para o governo? Olha, Luiz, na realidade, o cálculo do que vai ser dispensado, eu não acredito que seja muita coisa, né? É óbvio que o governo nunca gosta de perder a arrecadação, né? Uhum. Mas o que a gente tem discutido aí, na realidade, é o mérito desse projeto, né? E o mérito dele, ele tem todos os méritos, porque quando, lá em 1988, a Constituição foi feita, o 13º e as férias, a Constituição encara isso como um bônus para o trabalhador, né? Um prêmio pelo trabalho que ele exerceu durante todo o ano e que chega no final do ano ele deve ter um salário extra para poder fazer a sua comprinha de Natal, para poder fazer, enfim, suprir aquelas necessidades que ele tem. E aí o que, que acontece? Quando recebe essa parcela do 13º, ele é penalizado, ou seja, o governo dá com uma mão e retira com a outra. né? Uhum. E isso já, inclusive, na justiça, tem sido discutido há muito tempo isso. Esse meu projeto, ele é de 2007. Tu vê que fazem 8 anos que nós estamos tramitando com ele. É, e está 8 anos parado na Comissão do Trabalho, né? Ele tem que passar ainda em mais 2 comissões, na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças. Então, depois de uma batalha aí de 8 anos, finalmente nós conseguimos, com a ajuda do deputado Benjamin Maranhão, que é o presidente da comissão e que foi o relator, para mim, desse projeto, conseguimos convencer, por unanimidade, inclusive o pessoal do governo, de que nós tínhamos que aprovar isso. E conseguimos, então, agora finalzinho do mês de agosto, aprovar por unanimidade. E não só o 13º, mas as férias também. Sim. Né? Também é outro prêmio, né, que o trabalhador recebe pelo ano todo de trabalho que ele exerce. E a gente, e o deputado Benjamin achou no relatório dele, por bem, também premiar a questão da cobrança da previdenciária, né? Uhum. Então, eu acho que é um prêmio e nós agora vamos acompanhar esse projeto, que vai tramitar ainda nessas outras 2 comissões. Eu estou ansioso para saber quem vai ser o relator da próxima comissão, que é de finanças, né? E tentar conversar com o deputado que for o relator, para que ele tenha a sensibilidade de olhar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, né, pelas dificuldades que o trabalhador tem, pelas dificuldades que nós sabemos dessa recessão que está acontecendo, de poder ter a sensibilidade de premiar o nosso trabalhador, a nossa trabalhadora. Deputado, pela experiência do senhor e por faltar 2 comissões, não, o senhor acredita que... E nem pode levar 8 anos cada um, senão nós não vai nem alcançar, né? Não, eu não acredito que leve mais 8 anos, né? Eu tenho dito para o pessoal, olha, vamos colocar em votação, nem que seja para ser derrotado, mas pelo menos a gente não fica criando essa expectativa, né? Mas eu vou acompanhar de perto, vou tentar ver. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a Câmara dos Deputados tem analisado, principalmente sobre a presidência aí do Eduardo Cunha, tem analisado todos os projetos, né? O presidente Eduardo tem tido a sensibilidade de ter essa visão, de que se for para perder, não tem problema, mas pelo menos vamos analisar logo e não deixar o pessoal esperançoso. Então, essa semana eu já estou indo hoje para Brasília, né? Hoje à tarde nós já temos sessão, e já vou ver se esse processo já chegou na Comissão de Finanças para poder conversar, então, se já foi designado o relator, não, para poder conversar com o relator. E nós estaremos aqui à disposição do senhor. A cada passo que andar, a gente volta a prosseguir para o senhor colocar o pessoal por dentro de como anda esse projeto do senhor sobre essa isenção, tá bom? Eu vou, além de conversar com o relator, eu vou conversar também com o pessoal aí das sindicais aí para poderem ajudar no convencimento aí dos deputados desse projeto que é importante para todo o nosso trabalhador. Deputado, muito obrigado, uma boa viagem para o senhor e uma boa semana. Obrigado, um bom dia para vocês todos aí, um bom dia de trabalho para todos nós. Obrigado. Em Brasília, 6h45, e agora eu vou prosear com a paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Bom dia, Mercedes. Buenos dias, Luiz Rocha. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também. Hoje, para aquele homem que reza a hora que o céu está clareando, o que você já preparou para ele? Eu preparei para ele assim. Parabéns, meu amigo Wellington de Mesquita. Deus dá vida, e a cada ano que passa, a cada aniversário que comemoramos, Ele renova sua esperança em nos concedendo aquilo que de mais valioso existe. Agradeça a Deus por cada novo dia, pois cada novo dia é uma nova oportunidade de viver e encontrar a felicidade. Cada novo sol que nasce é uma nova chance de ser feliz com a bênção do Senhor. Wellington de Mesquita, siga o caminho de Deus e logo perceberá que tem uma missão importante, missão a cumprir. Deus é generoso, mesmo quando erramos, nos dá a oportunidade de continuar a tentar. Somos seus discípulos e aprendizes. Basta ter humildade e seguir os seus ensinamentos. Wellington de Mesquita, que neste dia especial a sua fé seja renovada e que a luz do bom Deus recaia sobre a sua vida, trazendo mais felicidade, paz e amor. Que o nosso Senhor lhe permita prosseguir em sua missão por muitos e muitos anos. Um feliz aniversário para você, Wellington de Mesquita. E vamos ouvir Amor Distante com Filho de Goiás. Bom dia, Luiz Roja. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Viviano. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Em Brasília, 6h47. Passarinho, queria voar o espaço, me sentar devagarinho na voltinha dos seus braços, pra gozar dos teus carinhos e aliviar a dor que eu passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Numa negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que eu estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero te escrever, marcando pra qualquer hora um encontro com você. Muito certo, quem ama nunca se esquece. Quem tem um amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece. Em Brasília, 6 horas e 51 minutos. E hoje a rapinha do tacho, quem vai pegar é meu amigo Edson Catireiro, Edson da Feira. Bom dia, Edson. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Beleza. Já tá na feira? Tô aqui garrado. Abençoada, tá por aí? Tá ali garrado também. Então tá bom, bons negócios pra vocês. E o que você quer escutar? A viola está voltando com Galvão e Galvãozinho. Vai pra quem? Vou mandar aí pro meu amigo Oscar Neto, pro Fulô, pra Terezinha Braga, pro Edmilson Catireiro. Vai fazer que nem outro. Vou resumir os outros agora aqui, juntar todo mundo e botar num balaio. Só ia oferecer pra todos. Com Deus, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 6h52. Quero dar o meu conselho para todos os violeiros. Conserva com muito amor nosso folclore brasileiro. É a nossa tradição do velho tempo primeiro. Com muita dignidade, o hip-hop tá comprovando. Salve a família sertaneja, meus amigos. A viola tá voltando. A música sertaneja, ela é tradicional. É gostosa de ouvir, é estilo sem igual. Quem critica por despeito, não tem juízo normal. Com muita dignidade, o hip-hop tá comprovando. Salve a família sertaneja, meus amigos. A viola tá voltando. Viola e cantador tá em alta posição. Representa o rodeio e a festa do peão. Montando em touro bravo, disputando o campeão. Com muita dignidade, o hip-hop tá comprovando. Salve a família sertaneja, meus amigos. A viola tá voltando. Dependesse de mim a viola brasileira, teria que fazer parte também da nossa bandeira. Ficaria mais bonita, sentimental e parceira. Com muita dignidade, o hip-hop tá comprovando. Salve a família sertaneja, meus amigos. A viola tá voltando. Em Brasília, 6 horas e 55 minutos. Estamos arrematando mais uma empreitada. Agradeço a todos que estão em sintonia e continue, porque o Jornal com a Palavra começa agora. O Link e a Elisabel já estão por aqui. Obrigado ao Fernando, ao Bibiane, a todos que me ajudaram a fazer o Brasil Caipira de hoje. Fiquem com Deus, até amanhã, e vou me despedir de vocês deixando uma cantiga que justifica por que eu gosto e por que eu faço o Brasil Caipira. Milionário e José Rico, Memória Esquecida. Ai, que vontade de